Portal do Arrocha. Pedro Nascimento, o novinho, em nome da Gip Produções. E pra esquecer a saudade, só preciso de um bom garçom, paciente e um violão. E pra curar a ressaca, uma água de coco, outra dose, uísque, eu viro um modão. Eita, coração malvado, que só se apaixona por quem não te ama, não te dá valor. Eita, bichinho sofredor, que vive chorando, sofrendo, roendo por quem não te ama. Aí eu encho a cara e a solidão vai embora. E é tudo que eu preciso, mas eu fico de cara, saudade o dia comigo. E aí sem beber não dá pra ficar, não dá pra aguentar. E pra esquecer a saudade, só preciso de um bom garçom, paciente e um violão. Pra curar a ressaca, uma água de coco, outra dose, uísque, eu viro um modão. E pra esquecer a saudade, só preciso de um bar, um garçom, paciente e um violão. E pra curar a ressaca, uma água de coco, outra dose, uísque, eu viro um modão. Eu me encho a cara, minha solidão vai embora. E é tudo que eu preciso, mas eu fico de cara, saudade o dia comigo. E aí sem beber não dá pra ficar, não dá pra aguentar. E pra esquecer a saudade, só preciso de um bar, um garçom, paciente e um violão. Pra curar a ressaca, uma água de coco, outra dose, uísque, eu viro um modão. E pra esquecer a saudade, só preciso de um bar, um garçom, paciente e um violão. E pra curar a ressaca, uma água de coco, outra dose, uísque, eu viro um modão.